me levantando como deve ser. Lá vem polícia, sai da pista, cela vista, baby. Andar de monte a chave, a cara é ter Deus em mente. Longe da Kelly, dois pente, a quem não precisa entende. Sonic, Ciclone, ágil, lice, resistente. Brooklyn, suga, não o sobrevivente. A gente, um bom lugar, lugar, um bom lugar, um bom lugar, um bom lugar, se constrói com humildade, é bom lembrar. É, 96.1 FM, bom lugar, aqui é a Rádio Livre Capivara, começando mais um programa Som e Revolução, super, hiper especial aqui diretamente numa tarde de sábado, aí 2 horas da tarde quase, agora 15 para as 2 da tarde, sábado, 14 de janeiro, Capitão Caverna aqui fazendo hora extras para receber ambulantes. Vamos começar o nosso programa ouvindo um pouco do som que tá, esse CD em lançamento, os caras estão em turnê por toda o interior de São Paulo, aí passando desde Campinas, São Carlos, Bauru, Taquaritinga e algumas outras cidades aqui, que daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes. Continuando 96.1 FM, vamos curtindo aí, ambulantes. FM, Rádio Livre Capivara. E é isso aí, estamos aqui com a rapaziada do Ambulantes. Acabamos de ouvir a música de abertura desse CD, o Ayakamoto. Rapaziada toda aqui na Rádio Livre, maior satisfação ter a família Ambulantes aqui, né? Pedro, somos um total aqui, rapaziada toda. Queria começar então, a gente está no... Hoje, sabadão, aqui estamos no meio da turnê de vocês, num rolê aí que vocês estão fazendo pelo estado, através da... do Fora do Eixo, né? Uma turnê Fora do Eixo, passando por diversas cidades onde o Fora do Eixo tem os coletivos atuando. Então vocês puderam passar aqui e curtir tanto o Aparelho Coletivo como a Casa Fora do Eixo. Vocês puderem dar um salve aí de qual, onde começou essa turnê, por onde tá passando e onde vai terminar. Acho que vale a pena para os nossos ouvintes estar ligado qual que é o rolê. Salve, salve, rapaziada aí, Capivara, Capitão Caverna aí, ó, Satisfação Ambulante, Somos Um, presente em São Carlos aí. Você aí que tá escutando esse programa aí, escuta essa rádio aí todos os dias. Imensa satisfação poder entrar na sua casa aí. A gente que também faz parte aí dos movimentos de rádios livres. Lá em São Paulo tem a Rádio Várzea, Rádio Livre Várzea também, que funciona aí desde 2002. Então é sempre importante esses espaços de reflexão, que a gente pode levar a música independente aí pra todo mundo aí, sem vincular os grandes capitais, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, satisfação imensa. Nossa turnê, a gente tá lançando esse CD Wayakamoto, que tá tocando agora aí a segunda música do... segunda faixa do CD. A gente começou lançando lá em São Paulo, com 15 apresentações, e agora a gente começou a fase do interior de São Paulo, a gente vai fazer 8 cidades. A gente já passou em Campinas, hoje é aqui em Sanca, hoje à noite Bauru, amanhã Sorocaba, depois Ribeirão Preto e mais algumas cidades. Estamos lançando também o videoclipe da música Wayakamoto. A gente lançou lá no estúdio SP em São Paulo e agora segue lançando o CD e o clipe aqui pelo interior de São Paulo. Vou passar aí para mais alguém aí falar aí. Salve aí todo o pessoal aí, os ouvintes aí da Rádio Capivara. Ambulantes aqui, prazer total a gente poder estar compartilhando aqui com vocês esse momento. Mais um ponto aqui dessa rede, dessa grande rede que vem sendo construída aqui em São Carlos. Desde muito tempo a gente tem uma conexão aqui com a cidade já, e primeira oportunidade que a gente pôde vir aqui para tocar ao vivo, então pra gente é um momento muito especial esse momento aqui na rádio. Inclusive, como estava sendo apresentado aqui no começo, né, essa turnê aí Fora do Eixo está sendo bacana por isso, assim, a oportunidade de encontrar vários coletivos que estão na ação nas cidades, encontrar também o pessoal que está fazendo som das outras bandas, a galera das rádios livres e das rádios independentes. É importante esse fortalecimento aí mesmo desse espaço, né, dessa construção, desse caminho alternativo, desse caminho médio, esse caminho onde, na verdade, há uma sustentabilidade aqui entre os grupos, né? Não, médio no sentido de não estar, vou esclarecer aqui que o pessoal ficou com uma dúvida, no sentido de que a gente não está inserido dentro do mainstream, dentro da televisão, né? E a gente consegue conquistar aí um bom público, consegue conquistar uma visibilidade, o som consegue seguir, a gente consegue espalhar as ideias e conectar nesse sentido que é médio, né? De não estar inserido aí nos grandes meios de comunicação. Então pra gente é muito massa esse momento aqui na rádio. Firmeza total aí, aproveitar e passar aí continuar o microfone aí. Alguém podia apresentar um pouco desde quando que a banda tá no rolê, desde quando começou lá em Sampa, qual que é a função dos Ambulantes? Bom, o Ambulantes costuma dizer que a nossa origem veio antes mesmo de começar a fazer a música, né? Que o coletivo de pessoas começou a se organizar, fazer diversas coisas, se envolver em diversos movimentos, e aí começa a montar um grupo de afinidades de pessoas que acreditavam que deveriam conversar e discutir determinadas coisas que na nossa sociedade não são discutidas por questões, né, de interesse financeiro, né? Só se discute, só se fala aquilo que o dinheiro quer que se discuta, né? Ou, melhor dizendo, o que as pessoas que têm dinheiro quer que se discuta, né? Então, se a gente pega os meios de comunicação, são, sei lá, 9 famílias que controlam toda a comunicação no Brasil, e todas as informações que chegam na nossa casa chegam através dessas pessoas, do filtro dessas famílias, né? Então, a partir desse encontro dessas pessoas que queriam propor novas discussões para a sociedade, começou a formar o Ambulantes, né? Em 2006 a gente lança o primeiro CD, que é o MC1, né, o Movimento Cibernético Número 1, que é o Movimento de Expansão da Consciência. E aí a gente faz esse lançamento do CD MC1 lá em Salvador, com 3 shows, né, um show no Pelourinho, um na Praia do Corsário e um outro na Praia de Itapuã. Aí voltamos para São Paulo e fizemos o trabalho com esse CD, e agora, com uma nova formação, a gente lança esse CD, o Wayakamoto, que é o CD que a gente está trabalhando hoje aí, que está tocando mais uma faixa aí para todo mundo escutar, e que está disponível na internet para download, gratuito, no site do Toque no Brasil, que é uma plataforma aí que congrega vários coletivos independentes do Brasil inteiro, que também está articulado com o Fora do Eixo, o Circuito Fora do Eixo. Então, se você quiser, é ambulantes.tnb.art.br. Você pode ver a agenda de shows do Ambulante, pode ver as nossas músicas, baixar as nossas músicas. E agora também, nessa madrugada, a gente disponibilizou um link com todos os CD, inclusive eu recebi um e-mail, não avisei nenhum pessoal aqui, o Tim, que é um camarada nosso, disponibilizou essa noite o nosso CD com toda a arte, com todo o material de áudio, para quem quiser fazer o download também, ter a arte do CD. Então é isso aí, a nossa história é mais ou menos essa. Firmeza, vamos ouvir mais um som aqui, daqui a pouco a gente volta. Rádio Livre Capivara, 96.1 FM, arrebentando nessa tarde de sábado, hein? Vai chover, moçada. FM, Rádio Livre Capivara. Estamos curtindo aí um pouco de Ambulantes. Somos um total. Yeah, zumbi! Viva Zumbi! Mais fogo na Babilônia! Tchô! Rasta, mozu! Thank you. anos de racismo e violência. Se o dia é claro, negra é a consciência. 500 anos de racismo e violência. Se o dia é claro, negra é a consciência. É capoeira, samba de roda pra não perder a fé. E o centro fede feira velha do café. É capoeira, samba de roda pra não perder a fé. E o centro fede feira velha do café. E yeah, a Rádio Livre Capivara, Ambulantes, salve, na área. Salve. Imensa satisfação aí chegar e somar com a coletivo Rádio Capivara, com o qual a gente já tinha contato, já estabelecia relações há muitos anos. E é muito importante aí esse espaço aberto para que novas ideias possam ser pautadas. A gente queria lembrar aqui sempre a rede Somos Um, que é uma rede de coletivos e pessoas que se organizam não só em São Paulo, mas em São Carlos também, levando aí uma mensagem direta e reta. Diz aí, Luiz. É massa demais aí o movimento aqui da rádio, porque faz parte aí de um processo mesmo da construção da história, de uma nova história que vem sendo construída a cada dia e vem sendo reconhecida e conquistando cada vez mais espaço. É a construção dessa história coletiva, essa história solidária, essa história da integração das pessoas, superando os desafios, e não apenas uma história imposta, aquela história oficial, né, que era presa aos documentos tradicionais. Hoje, cada dia mais, esse momento da troca e do aprendizado oral, ele simboliza assim mesmo um valor e um ponto de uma troca contínua e transformação verdadeira. Interessante também porque isso tem muito a ver com o nome do nosso disco, o Ayakamoto, né? Essa expressão que simboliza a chama eterna dos povos. Então, exatamente essas tradições que são transmitidas e transformadas todos os dias, né, num processo contínuo de aprendizado. Então, o Ayakamoto, que vem lá da região da atual Moçambique, evocando então essa vivência, né, essa nova história que nós estamos vivendo e somos agentes dela. Então, fica aí um salve também. O Ayakamoto, quem quiser saber mais, procura Ambulantes e aí vai acompanhar um pouco dessa história, dessa formação dessa unidade aí, Mozúnica. É, 96.1 FM aqui na Mó Satisfação. Programação e Revolução, extremamente gravado numa tarde especial de sábado. Então, se você estiver na sintonia aí numa noite de quarta, ou de repente numa tarde de segunda, ou quem sabe mesmo na manhã de domingo, você está ouvindo esse programa que foi gravado no dia 14 de janeiro, nessa tarde aí, no meio da transmissão, no meio da turnê, fora do eixo que os Ambulantes estão fazendo. E vocês colocaram perfeito, galera. Sempre bom ouvir essas vozes. Até arrepio ouvir vocês falando que somos um total, uma vibração total da rapaziada. Assim, a conexão é essa mesma, como vocês falaram já desde sempre. Rádio Livre e Ambulantes tem alguma conexão, Rádio Livre e a rapaziada do Somos Um, mesmo antes se tivesse ou não, que fosse lá o movimento dos elefantes lá, é bem isso mesmo, estamos andando devagarzinho, passando por cima do mal, tomando conta do bem, né, fazendo acontecer. E essa conexão que rolou com a rapaziada do Fora do Eixo também foi muito massa. Pra, não sei se vocês estão ligados, a Rádio Fora do Eixo, né, que eles têm, eles estão com um transmissor no mesmo esquema que a gente aqui também, um transmissor para fazer Rádio Livre. A primeira transmissão dela a gente realizou no final do ano passado aqui em São Carlos. Os caras arranjaram os transmissores e tudo mais, e a gente convidou eles para virem para cá no Festival Contato, e a gente passou uma semana fazendo a transmissão da Rádio Livre junto com a Rádio Fora do Eixo, que a gente até apelidou de Rádio Nômade Fora do Eixo, e a primeira transmissão foi aqui. Então a gente passou uma semana com duas antenas, dois transmissores, transmitindo a mesma programação daqui. Então uma conectividade, uma junção assim que está acontecendo, os caminhos se cruzando. Muito massa, passa ano, cada ano que vai passando a gente só vai ficando mais forte. 96.1 FM, vamos continuar aqui com a rapaziada do Ambulantes apresentando aqui mais um pouco, falando um pouco da história aí, o que, que é esse pensamento, o que é esse movimento. É, eu acho interessante isso que você falou aí do, né, das rádios e das rádios comunitárias e deles, né, do Circuito Fora do Eixo também tem um transmissor. porque é uma coisa que a gente acredita muito justamente nessa questão da descentralização da produção cultural, né, e da produção artística em geral. Então é importante que a gente consiga se organizar para que todos os coletivos de todas as regiões consigam se movimentar e conversar com outros coletivos para que a gente possa fazer essa produção que não seja só de um ponto de partida, né? Que pode ser um ponto de partida físico, por exemplo, só de São Paulo, só cena de São Paulo, Brasil é só cena de São Paulo, só cena de Rio. Ou pode ser também questão financeira, né? O mega empresário, ele não necessariamente precisa estar em São Paulo só com coisas de São Paulo. O cara consegue com grandes investimentos de capitais, levantar qualquer banda de qualquer lugar do Brasil e fazer virar um hit no momento que ele quiser, porque eles têm aquela que a gente já falou antes, né? São 9 famílias que controlam os grandes meios de comunicação. Então, o cara, para fazer explodir alguma coisa, é muito fácil. O cara põe lá, toca todo dia, lógico que vai explodir, né? Então, as rádios comunitárias, elas são importantes por causa disso, porque elas dão a voz para... Elas são a voz das localidades, das comunidades, né? Ou seja, é por aí que a produção artística de cada local vai poder se manifestar de forma independente e autônoma, né? Sem estar vinculada ao grande dinheiro, né? Ao grande capital. E aí por isso o Fora do Eixo é importante, porque é uma rede que integra diversos coletivos que já atuavam há muitos anos nas suas regiões, como a gente lá em São Paulo e como outros coletivos além da gente em São Paulo que atuam de forma independente, né, com um caráter de resistência também contra essa imposição do dinheiro, né? E aí é legal também porque nessa turnê a gente está participando aqui com o Alan, né, que é do Fora do Eixo, né, ele mora lá é residente lá da Casa Fora do Eixo de São Paulo e é uma das pessoas com quem a gente tem mais contato lá na casa. E aí ele tá acompanhando a gente aqui, a gente queria até chamar ele aqui para ele poder falar alguma coisa também aí. Vamos passar um salve aqui pro Alan, diretamente também tá aqui no estúdio, acho que a turnê não é só Ambulantes também, né? A turnê é Fora do Eixo, até mesmo a rapaziada aí, o mano da produção também faz parte, acabou, né? Vocês estavam falando, daqui a pouco vira até integrante da banda, tá até decidindo se a batida tá legal ou não. Vai lá, Alan, se apresenta um pouco. Queria dar um salve pra galera primeiramente, todo mundo tá ouvindo a gente em casa. É massa, eu vou pegar o gancho do Pedrão sobre descentralização de cultura, né? É um dos viés que a gente tem na rede, descentralizar através de uma tecnologia totalmente horizontal e orgânica, passando essa tecnologia para as bandas se empoderando dessa ferramenta, possibilitando que o Ambulante de Sampa faça uma turnê totalmente orgânica com os produtores locais, dentro do estado de São Paulo, possibilitando que uma banda do Acre possa fazer essa mesma rota, o que era assim, algo impossível há 10 anos. Então, essa horizontalização de espaço, a disputa de espaço e conquistar ele é muito importante. E isso é conquistado a cada ação que o Fora do Eixo tem em parceria com as bandas, em parceria com os programadores de cultura, com os agentes de cultura. Então eu ressalto aí na minha fala esse gancho realmente da descentralização, que é um viés principal da rede, né? De estar realmente passando a tecnologia para as bandas, estar passando, mapeando rotas no Nordeste para uma banda que está no Rio Grande do Sul, entendeu? E fazer essa turnê com essa banda e fazer com que ela seja sustentável. E desde esse rolê aí de pegar vários estados, vários lugares do Brasil, botar de um lugar para o outro, acho que vale a pena também você falar de onde você veio, né? Que não é só as bandas, mesmo os profissionais, né? A rapaziada que funciona no backstage, aí, que está sempre correndo atrás das coisas acontecerem. Você, por exemplo, não é nem de São Paulo, não é de São Carlos, mas tá num rolê viajando o Brasil todo. De onde você vem? Conta um pouco essa história aí sua. Então, eu era do coletivo Bigorna, em Mato Grosso do Sul, que acabou há uns 2 meses, mais ou menos, por N motivos, mas eu já estava num processo de vinda pra Casa Fora do Eixo de São Paulo desde setembro, através de uma vivência, através da Universidade Fora do Eixo, que é também uma frente que a gente tem de horizontalização do ensino e do ensino através de uma não grade, enfim. Então eu fui chegando cada vez mais nesse processo e cada vez mais orgânico, e é massa que rola essa troca, esse intercâmbio de cultura através da UniFDE entre os programadores também. Não só as bandas fazem essa vivência, da universidade, como cada, como o Ambulantes, por exemplo, em cada coletivo que eles passam, eles estão fazendo uma vivência. Eles estão ali passando para o processo da UniFDE. E isso rola com os programadores também, sabe? É, o cara sampa, programador de fora do eixo, articulador, vai fazer uma tour no Nordeste, está conectando aqueles espaços, ou conectar mais o Norte, a determinada banda é mais interessante para o Norte, para estar horizontalizando mais isso lá. Então, assim, é, esse intercâmbio rola muito com, entre os programadores, entre a galera do fora do eixo mesmo, que trampa na rede. Somos em 2.000, né? 2.000 pessoas envolvidas diretamente com fora do eixo. Então, assim, rola um intercâmbio e uma troca de cultura muito grande. Firmeza, firmeza. Essa aqui é 96.1 FM. Vocês estão curtindo uma mega entrevista aqui com o Ambulantes. Estão numa turnê SP. E vale a pena, acho que o Pedro aqui falou das nove famílias. Vale a pena, no mínimo, falar que uma delas é a família Marinho, né? Do Roberto Marinho. Uma outra família, a gente pode puxar Saad, né? Que é os manos do Estadão, né? Ou da Folha de São Paulo, sei lá. São os caras que dominam a parte impressa. Também tem a família do Sarney, lá em Alagoas, né? Também o Maranhão domina uma boa parte. A gente tem também a família do glorioso... E graças a Deus já falecido Antônio Carlos Magalhães, né? O Antoninho Malvadeza, né? Que tá agora passando a mão pro filho. O outro filho, graças a Deus, também já morreu. Então só tem um, quem sabe esse daqui daqui a pouco morre e ajuda a acabar. Mas essas aí das nove são as principais. E essas famílias que se cuidem. Porque a família Ambulantes, família Somozum, família Fora do Eixo, família... Rádio Livre, tá sempre presente. E mesmo que esteja em São Paulo, mesmo que esteja dentro do eixo, tá fazendo algo, transformando o eixo lá de alguma forma diferente. Então essa aqui é a 96.1 FM, mais uma vez, extremamente orgulhosa em receber a rapaziada aqui nos nossos estúdios. Ao fundo a gente ouviu um pouco do CD aqui, vou puxar, resgatar alguma outra música aqui pra gente poder soltar e curtir ela em alto e bom som aqui, se preparando. Vou ouvir mais uma música e depois a gente volta para encerrar essa grande entrevista, essa participação de vocês. 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Esse aqui é o programa Som e Revolução. Ambulantes. 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. Estamos aqui na transmissão do programa Som e Revolução. Ambulantes no estúdio, vou chamar a Alana aqui para dar um toque. Ontem eles tocaram aqui em São Carlos. Ontem, programa gravado, e vocês estão ouvindo. Ontem foi 13, sexta-feira 13 em São Carlos. Ambulantes arrebentou lá no centro, foi um puta de um show. Queria saber aí, Alana, como que foi o show para vocês? Salve, pessoal de São Carlos, todo mundo. Pra gente foi muito legal fazer esse show. Pra gente a turnê tá sendo aí recheada de surpresas boas, encontrando boas pessoas no caminho, todo mundo sempre muito junto nessa união para fazer o nosso trabalho e passar a nossa mensagem aí para todo mundo. Ontem a gente sentiu um retorno legal do pessoal da casa que a gente tocou, que foi lá da casa da República Gran Jamaica. Pessoal legal, Big Up, o show foi bem massa. Teve também a banda da 016 que tocou lá com a gente também. Hoje a gente vai estar em Bauru, a rota continua, não para, né? A gente vai tocar no Chivas Bar lá em Bauru também. Estamos aí ansiosos para saber como vai ser esse show, porque cada show é uma expectativa nova, né? Mas eu queria até dar um salve para a galera daqui de São Carlos que está ouvindo a rádio e parabenizar aí o movimento da Rádio Capivara, porque eu acredito muito nisso, de que é essa comunicação e essa interação com a comunidade que faz a união através do conhecimento aí, né? Para que a gente possa fazer a revolução de maneira consciente nos nossos atos, né? Para que a gente possa passar à frente e sempre estar junto aí, ajudando e se comunicando e integrando novas redes, novas pessoas que tenham coisas a acrescentar e fazer a gente sempre em um movimento e um passo à frente. E eu acho que é isso que o Ambulante está fazendo. Essa turnê não é só nossa, né? É de uma série de pessoas aí, que é o conjunto que realmente movimenta a coisa. Isso é muito legal. Firmeza total. Então essa é a 96.1 FM. Alguém quer mandar um salve final pra rapaziada? Quer mandar um... Então é isso aí. Palmas! E eu, Capitão Caverna, nessa felicidade geral, termino esse Som e Revolução especial aqui, sábado, 14 de janeiro. Curta a reprise, hein? Vai acontecer mais de uma vez, vamos ter várias. Fica sintonizado aqui na 96.1, você que tá na internet através do nosso blog, radiocapivara.blogspot, também seja muito bem-vindo. Semana que vem tem mais. 96.1 FM, Capitão Caverna se despedindo, deixando vocês com Ambulantes.